Outra palavra também era: amanhã dirão que esta cerimónia, que eu sou um homem do Crato Antigo. Estou aqui na qualidade de presidente do município, não estou aqui na qualidade de homem do crédito agrícola, pelo contrário, onde eu estou tento fazer bons negócios para o município, essa é a minha obrigação, mas de qualquer maneira não deixo de reconhecer que tenho um passado que está ligado a esta instituição. E, o crédito agrícola de Oliveira do Hospital, infelizmente, como todos sabem, passou uns momentos de convulsão, que não foram bons, que temos que admitir que eles não foram bons, mas que eu vejo com grande perspectiva, porque contemos com ele. E eu, como Presidente do Município, tenho essa sensibilidade, achando até que, neste negócio da Cibeira, o Município de Oliveira do Hospital fez melhor negócio com o crédito agrícola. Esta é a minha convicção, mas também era a minha obrigação de fazer essa defesa. É que há pessoas que não percebem que o crédito agrícola é um banco da essência da sua própria terra e das suas próprias comunidades. E o dinheiro que é aqui, que é forrado, na sua 80% é investido no próprio concelho. Isto também é importante. Não é? Não venho aqui para fazer o elogio público ao crédito agrícola, até porque neste momento estou aqui como presidente do município. Mas há coisas que são sentimentais e que eu nunca renego aquilo por onde eu passo e onde eu tenho as minhas origens. E por isso tenho aqui hoje muito orgulho de ter aqui algumas pessoas aqui presentes connosco que estiveram comigo no crédito agrícola, que fizeram um grande trabalho. Em Oliveira do Hospital, está o Carlos Mendes, está o engenheiro, está o Dr. Vitorino, várias pessoas que nós temos orgulho daquilo que fizemos. Às vezes não se faz tudo bem e às vezes a ambição também nos leva à ambição de outras pessoas, leva às vezes à destruição daquilo que é importante para nós. E por isso o que eu queria aqui era que eu, quer queira, quer não, para o presente, para o bom e para o mau, também sou um homem do crédito agrícola e que não renego nunca as origens por onde eu passei. Sei, com erros, com certeza com algumas opções, mas eu tenho muito orgulho de ter pertencido a esta família do crédito agrícola, como tenho um orgulho tremendo de ter pertencido a uma família do Arval, uma família pobre, mas muito honesta, que são os meus pais que já cá não estão e que já partiram. Mas tenho hoje, continuo com esse mesmo orgulho. Isso diferencia-nos, acho eu, diferencia-nos em relação a muitas coisas. Nós estamos aqui para falar sobre a... Como vocês sabem, havia um empréstimo. Aquilo que nós hoje fizemos aqui foi resgastar, foi à Cibeira, outra vez para o município, porque os terrenos já eram do município. Houve um empréstimo com direito de superfície da Caixa Central, onde é o presidente, que eu tenho uma grande admiração por este homem, que está aqui ao meu lado. Não é esta admiração, nem vem do crédito agrícola. Vem de outras coisas, vem da nossa juventude, mas também vem até do futebol. Onde eu fui treinador, Fernando Tavares Pereira era presidente e o Francisco era chefe do departamento. São outras coisas da nossa vida que uma pessoa fica ligada a elas. E eu acho que o Francisco é um grande empresário, ajudou-me a Oliveira do Hospital, e nisso ninguém lhe pode pagar isto, porque foi um grande desafio que eu fiz a este homem, que foi uma empresa insolvente, como vocês sabem. E hoje temos uma empresa com 160 trabalhadores, que tive a ver das minhas relações de amizade com Francisco Batista, para nós pegarmos e ele recuperar uma empresa que hoje há de ser uma empresa de sucesso, já está a ser, que é o Azur Ibérica.